Seu livre-acionamento no táxi 3 direto para Videl, te chamo João para táxi. No 477, no solo azul no 5 agora, 1219. 219, obrigado, bom dia. Solo, uma boa tarde, gol, bom dia, gol no 477, está livrado a pista. Solagem autorizada, 180 com 15 nós. Via táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Via Alfa, reportaremos antes da Juliette, gol 1477. Juliette Bravo Delta, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 10 Torre 986, ajuste 1097. Bom dia. Tango Tango, azul 97, 1935, boa viagem. Pode descer até a volta, irmão, tudo bom? Oi, então, bom dia, senhora. É, Juliette, o gate é o 06, bom, 477. Se escuta. Alfa Tango Tango, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, suba e mantenha o nível 090. Positivo, né? O Alfa Tango Tango 90. Bravo Delta, linha e decola, pistão 90, 180 graus, 179. Ah, só estou confirmando, né? Posição 62, é com 477? Ah, afirmativa, 06. Ah, tá ok, então, que por enquanto tem balizador nenhum aqui, acho que deve estar chegando alguém, obrigado. 150. Azul 4060, acione identificação autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste no 097. Zero para o 050 no 097, azul 4060. Contando Juliette, Bravo Delta, aos 221935, boa viagem. Bravo Delta, obrigado. Controle Salvador, o Papa Tango Juliette, Bravo Delta. Papa Tango Juliette, Bravo Delta, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, suba e mantenha o nível 100. 100, confirmando, manter o perfil da Momo. Está liberado da restrição da saída Momo, Juliette, Bravo Delta. Subir Bravo Delta. 00. Está ciente, Juliette, Bravo Delta. Solo é Gol 1260, está no gate 04, pushback acionamento. Autorizado, chame para o táxi, Gol 1260. Chamarei táxi 1260. Azul 4207, no 9, autorizado, chame para o táxi. Camarada. Para o táxi Gol 1260, está com 155 a bordo, 2 horas e 40, alterna Salvador. Gol 1260, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 18, decimal 6, ajuste 1097, bom dia. Índia Alfa, ponto de espera 1864, torre 1017, obrigado, bom dia. Salvador, Gol 1260, bom dia. 1260, bom dia, linha decola, pista 90, 180 graus, 150. A linha decola da 90, Gol 1260. Azul 4060, desça via chegada para 2000 pés, ajuste no 098, autorizado ILS X-Ray da pista no 0, reporte no localizador. Via chegada para 2000 pés, ajustado 10018, reportará no localizador, Azul 4060. Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre no 8, decimal 6, ajuste no 098. Boa tarde. Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chama a torre 118, decimal 6. Boa tarde, obrigado, com a 2 Real, autorizado 70, tá gostando. 1895. Chamou? Afirmo. Para Salvador, para Guarulhos, 360. Pronto, para qual pelotão 3895? Sempre. Para Guarulhos, autorizado nível 340, via Peruísque 50. Decolagem da pista 10, com primeira curva à direita, saída da EL, Lê da transição Bidev. Controle Salvador 1 no 9, decimal 35, torre no 8, decimal 6, aciona 5456, TAM 3895. Gente, Guarulhos 340, Peruísque 50 da pista 10, com curva direita, da EL, Lê da Bidev, 1935, 186, 5456. São 3895, correto, chame tronco, não te pegue, sabe bem. Demora. Aos 31, 1935, uma boa viagem. 1935, 260, obrigado, bom dia. Torre Azul 4207, ponto espera. 4207 Azul, alinha e mantém pista 10. Alinha, mantém 10, 4207. Caracaju 390, 260. Webjet 6740, aciona identificação, autorizado chegada Mari, vê se mantém o nível 050, ajuste no 07. 050, NIL 17, 6747. Decolagem 4207. 207 aos 33, 1935, uma boa viagem. Obrigado, bom dia. 4060, complete final, chama na torre, 986. Chora a torre, 286, 4060. 4207, bom dia. Perfil da El. Azul 4207, contato Ravena decolagem, prossiga conforme autorizado, suba e mantenha o nível 300. 300, 4207. 4060, reporte visual com campo, 970 graus, 959. Já visual com o campo, azul 4060. Seguinte, tem livre posto, pista 90, 970 graus, 959, o ajuste 098. Livre, pouso azul 4060. Salvador, muito bom dia. É o 1777, gate 05, para a cópia. 1777, aguarde cópia, porto seguro. Gente, agora o cópia, sei como adiantar a saída? Dael Leda Abdev. Dael Leda Abdev. Webjet 6740, desça via chegada para 2000 pés, o ajuste no 097, autorizado ILS X-Ray da pista no 0, reporte no localizador. Porta lá, 6740. Gol no 260, chame Centro Recife no 2685, alterna 1-2545. 2685, 2545, no 260, bom dia. Controle Salvador, trip 5220 para início de descida. Trip 5220, acione identificação, autorizado, chega da Mari, desce e mantenha o nível 050. O ajuste 1-0-1-7. Ok, para o 050, 1-0-1-7, trip 5220. Azul 4060, lembrança, escuta. Azul 4060, táxi via Alfa, Juliette para o gate 09. Alfa Juliette, gate 09, Azul 4060. 1777, pronto, cópia. Afirmativo, prossiga. 1777 para Porto Seguro, nível 320 autorizado. Via Peruísque, confirmando. Nível 320 autorizado para Porto Seguro, decolagem da pista 10, com curva direita, saída da El, Leda, Bidev, após Bidev, direto Porto Seguro. Controle 1-9-35, torno 1-8-6, aciona 5462, ou no 777. Gente, autorizado é o 320, decola da pista 10, com curva direita após decolagem, saída da El, Leda, Bidev, após... Depois DCT, Porto Seguro. Controle na frequência 1935, torre 18.6 e local transponder 5462, o voo 1777. O 1777 correto, time pronto para o pushback acionamento. Chamará o voo 1777. 3895, pushback acionamento. No 3895, no 3, autorizado, time para táxi. Chamará. Do 4207, chame Centro Recife no 3325, alterna 1288. No 3325, alterna 288, 4207, bom. Salvador, bom dia, TEN 3191, informação uniforme. TEN 3191, aguarde cópia, Galeão. Papapá, Alfa, Tango, Tango, serviço radar terminado, 64 milhas nordeste do VOR de Salvador, mantenha o nível 070, chame Aracaju em 1203, Alfa, Tango, Tango. Positivo, 1203, agora para Aracaju, até a volta, Objeto 6740, confirme estabilizado. Positivo, senhorita. Complete final, semi torre 1186, 6740. 186, obrigado. 1191, pronto para cópia. Pronto, cópia, 3191. 3191 para o Galeão, autorizado nível 380. Decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da El, Leda, Bidev. Após Bidev, prossegue na Aerovia Upper November 857 até Porto Seguro. Após Porto Seguro, Upper Zulu 16 até Gruff. Após Gruff, Upper Zulu 14 até Toquim. Controle Salvador 1-9-35, torre 1-8-6. Aciona 5470, TAN 3191. Autorizado Galeão 380, decola da pista 10, curva direita, na Gael, Leda e após Bidev. Aí Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Gruff, Upper Zulu 14, Toki, controle 1935 e o transponder 5470, 3191. São 3191, correto, chame pronto para o chamar. Para o táxi, 3895, 147 a bordo, Galeão, 4 horas. São 3895, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1186, ajuste 10 no 7. Bom dia. Bom dia, senhora. Via Índia Alfa é o 118.6, ponto de espera, 3. 895, feliz dia.